Paulo, Salvador, bom dia, Luciano, linha 2. Corre, Salvador, bom dia, Luciano, linha 2. Bom dia, Janeiro 6251. Informação em curso. Índia. Guarulhos 360, copia? Sim, Matheus, já está sim, está indo, copia o Guarulhos. Cruzado Guarulhos 360, via Pezulo 10, até Bridge, após a Pezulo 16, seguindo conforme plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leda, Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. 5467, transponder, controle 19-8. Matheus, você é nervoso, não estou fazendo o bagulho. Você pode Gente, a Xené 6251, faço check no equipamento de rádio. Eu recebi metade do cotejamento, cotei de novo. Positivo, vamos tentar de novo aqui. Autorizado 360, bagulho, dentro de Luna 0, prendia para de Luna 6. Decola da pista 10, recurso da El, letra morte da ponta. Controle 1198, aciona 467. Correto, chame pronto no 056251 da Xené. Chamaremos pronto 6251. Oceanair 6251, eu preciso ver esse mandamento no 5. Mandando para a equipe do solo, chame táxi, Oceanair 6251. Oceanair 6251, tem um POV 133, da linha Oceana, com 4 horas. Vai. Oceanair 6251, táxi via Pátio Índia, Alfa, no ponto de espera, reporta. Pátio Índia, Alfa, reportaria o pessoal. 251, autorizado, alinhado, decolar pistão 1-0. Vento 1-60 graus, 0-6 nós, o ajuste 1-0 no meio, a chaneia 6251. Pode tomar o controle, 6251. Afirmo, decolado aos 39, controle 198, boa viagem. Obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, Alfa Vida Terra. Bom dia, prossiga. Autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 05. Sim, a gente inicia e reporta para ingresso pátio 1 na Alfa Vida Terra. Ok. Torre Salvador, uma boa noite, estou 35 no 7, passando e saindo Baixada de Salvador. Então, 35 no 7, boa noite. 10 no 6. É o altímetro, tem pouso autorizado no 0, vento 160 graus, 069, está 35 no 7. Livre pouso, está 35 no 7. Tan 3517, solo aos 45, livrar à direita, mantenha a minha escuta, taxia via Alfa e reporta antes da Juliette, Tan 3517. Mantenha a escuta, Alfa, reporta antes da Juliette, bilhete para o 04, são 35 na Sete. 04, ingresso no pátio 1 no Alfa Vita Check. Ingresso no pátio alterno, Alfa Vita Check. Salvador, Alfa Vida Charlie, estacionado, quartão 05. Obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, vou dar o seu nome pra conta. 1961, bom dia. Autorizado Galeão 360, via Pesulo 1-0, até SMAP, após sair conforme o plano. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, perfil da saída da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. 5511, é o transponder, controle 19, decimal 8. 360, autorizado, via Pesulo 1-0, SMAP. Roda 1-0, curva direita, saída da El, Leda, ótima. 5-1-1, transponder, 19-3-2. Só confirmando, Apesulu 1-0 até a SMAP, Eco, Sierra, Mike, Alfa, Papá. Após sair conforme a rota do plano. Entendi, Apesulu 1-0 até a SMAP. Chama pronta na posição 10, 1-9-6-1. Tá chamado, obrigado.